Do Egito o povo saiu, Moisés em Deus guiou, por altas mãos a libertação, da Páscoa a salvação. De Ramesés a jornada começou, em Sucote o acampamento se formou, do deserto o clamor ecoou, em cada passo o Senhor nos acompanhou. Ó Deus de Abraão, teus caminhos são de luz, na travessia do deserto teu amor nos conduz, promessas a se cumprir na terra que nos dá. Ó Israel, em ti sempre iremos mais. Em mar a água amargou, mas em Elim a vida brotou. 12 fontes a nos saciar, 70 palmeiras a nos abrigar. Cada acampamento, teu povo se uniu em fé. Ó Deus de Abraão, teus caminhos são de luz, na travessia do deserto teu amor nos conduz, promessas a se cumprir na terra que nos darás. Avante, ó Israel, em ti sempre iremos mais. Quando o Jordão cruzarmos, a terra em ti tomaremos, os ídolos lançaremos, em ti sempre viveremos. Espinhos não nos ferirão, pois em ti nossa salvação. Caminhando em teu poder, ó Deus de Abraão, teus caminhos são de luz, na travessia do deserto teu amor nos conduz, promessas a se cumprir na terra que nos darás. Avante, ó Israel, em ti sempre iremos mais.